Nasceu o Salvador do mundo, Jesus Cristo, o Messias. Oh, glória, aleluia, hosanas a Deus. Os anjos cantavam, Jesus. Pastor.